Amém? Chamar a Cleide aqui. Nós temos, eu tenho tido a graça de conhecer a família do João Marcos e João Evangelista, o pai, e a Cleide, a mãe. Essa semana nós estivemos na casa deles, fizemos uma surpresa lá, né? E foi uma benção, uma benção. E eu convidei a Cleide para trazer uma palavra para nós hoje. Ela vai trazer um pouco do testemunho dela, do que todo esse histórico no reino, servindo a Deus, né? Formando família no reino e tudo mais que Deus colocar no coração. Deus te abençoe e Deus te use. Amém. Hoje, para mim, é um dia assim, bastante especial, porque Deus me chamou quando eu me converti aos 17 anos. Aliás, eu fui convertida pelo Senhor. Eu não me converti, não tinha essa capacidade. Mas aos 17 anos de idade, eu morava aqui em Curitiba e queria fazer o curso de medicina. Já estava fazendo um pré-cursinho no segundo ano de colegial, naquela época. E numa crise existencial assim profunda, muito profunda, eu tinha preparado numa certa noite todas as coisas para que aquele fosse o último dia da minha vida. E numa angústia muito grande, num vazio imenso dentro do meu coração, e eu já tinha procurado muitas coisas, inclusive o esoterismo, a gente nem conhecia nessa época essa palavra esoterismo, mas eu entrava na biblioteca do meu colégio, e lá naquela biblioteca eu chegava na seção de psicologia, que eu gostava muito, mas também na seção de religião. Eu considerava o meu lar, o lar do meu pai e da minha mãe, que eles constituíram um lar falido, e era um lar denominado cristão. Mas eu tinha uma sede muito grande, não acreditava que o evangelho da Bíblia fosse solução. E eu, na seção de religiões, de psicologia e de tantas outras curiosidades como ficção científica, por exemplo, eu comecei a ler bastante coisa que me deixou assim mais avessa à Bíblia, à palavra de Deus. Mas para quem conhece Jesus Cristo aqui, e eu acredito que nós estamos aqui diante de um auditório em que a maioria das pessoas conhece, mas eu sei que hoje há muitos visitantes. E pode ser que alguém esteja aqui também como um cristão, mas ainda não teve uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. Para quem conhece Jesus Cristo sabe que mesmo que um lar denominado cristão tenha falido, que o pai não tenha cumprido o seu papel, que a mãe não tenha tido aquela sabedoria de mulher virtuosa da Bíblia Sagrada, da mulher sábia, que Salomão diz que as mulheres devem ser sábias, que edificam a sua casa. Mas, ainda assim, que os nossos olhos adolescentes, muitas vezes, na maioria das vezes, critiquem tanto, tanto, tanto, mas aquele Jesus Cristo que minha mãe professava e que eu não queria para a minha vida, esse era aquele que realmente eu precisava. E, queridos, obrigada. Meus queridos, numa noite, depois de estar assim um pouco desiludida, com seita, com filosofia espírita que estava dominando a minha cabeça completamente, e meditação transcendental que eu tinha muitas vezes praticado, não ido até os extremos, mas muitas vezes tinha praticado meditação que eu aprendi naqueles livros a que eu acorria na biblioteca do colégio. Apesar de toda a cultura religiosa que eu adquiri lendo tantos livros, e inclusive livros que me levavam a contradizer mais fortemente, mais veementemente a Bíblia Sagrada como o livro de Deus, eu cheguei realmente ao final de mim mesma. E eu me lembro que com 16 anos, pertinho dos 17 anos de idade, eu me sentia, eu tenho certeza que há pessoas aqui que passaram por isso, eu me sentia como um espectro, algo que andava, mas que não mais enxergava mais beleza nessa vida, que não tinha mais sentimentos grandiosos, sentimentos nobres, que não conhecia mais o que era alegria, eu não conhecia mais o que era alegria. Eu tinha um vazio muito grande no meu coração. E por muitas razões, uma angústia muito grande, uma angústia que às vezes me levava a querer me arrancar cabelos, a querer me cortar. E eu preparei, nos dias em que eu completei 17 anos, eu preparei o meu suicídio. Eu morava com a minha irmã num quarto alugado para moças, bem pertinho daqui, na Avenida Silva Jardim, e eu tinha lá um frasco cheio de dois remédios muito fortes. Até eu ia mencionar o nome de um deles e me esqueci. E dizia para mim mesma, é hoje. Eu vou me deitar e amanhã cedo eu não vou amanhecer, eu não vou levantar da cama. Dentro daquele quarto escuro, que eu estava sozinha naquela ocasião, eu vou tomar todos esses remédios e vou morrer, vou acabar com a minha vida. E eu queria dizer para alguns aqui que realmente eu havia já tentado de algumas maneiras, mas eu percebi que não tinha sido suficiente, que só chamava atenção de pessoas e que não era isso que eu queria, chamar atenção sobre mim mesma, pregar susto, como às vezes as pessoas fazem, mas eu não encontrava realmente mais razão para a minha vida. E eu estava sendo consumida na minha mente, já não era mais apenas as emoções, a minha mente, e eu já estava começando a ver coisas espiritualmente. Eu estava, eu acredito que sem saber, eu estava presa a correntes satânicas. Eu não tinha consciência disso. Na verdade, chegou um momento no meu fim que eu tive consciência de que eu estava presa a correntes, tanto que eu rejeitei o uso de drogas conscientemente, porque eu pensei, por que que eu vou me deixar prender por mais alguma coisa, se lá naquele finalzinho de mim mesma eu já estava me sentindo acorrentada? Algo espiritualmente me mostrava que eu estava sendo acorrentada por correntes invisíveis. Algo dentro de mim me mostrava que eu estava acorrentada. Para que que eu vou me tornar escrava de mais alguma coisa? Eu sabia em que daria as drogas. Mas depois de um dia, quando eu pensei, não vai ter mesmo um fim bom para mim, eu não consigo mais viver, eu não sorria mais, eu não conseguia olhar para o rosto das pessoas e interagir com elas, eu tinha vergonha de olhar para as pessoas, eu me sentia nada. Quando pensava na figura de Deus, com muita dúvida sobre a existência de Deus, durante um certo período escrevia nas folhas do meu caderno, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, mas na verdade eu não acreditava, eu pensava, se Deus existe, Ele ama. Muita gente por aí, mas a mim Ele não ama. E eu queria dizer para os meus irmãozinhos que estão aqui, eu sei que muitos ainda vão ser pais, que eu não me lembro. Minha mãe já se foi, meu pai já se foi também, mas eu, naquela época, eu não me lembrava de ter sido abraçada pela minha mãe, de ter recebido um carinho, ainda que muito de leve, na minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido de meu pai, da minha mãe e de ninguém essas palavras: eu te amo. Eu nunca tinha ouvido, com 17 anos de idade, da parte da minha família, alguém que dissesse: Cleide, como você é bonita. Então, eu era nada. Eu era nada. E há momentos, irmãos, que faltam palavras para definir tudo aquilo, aquela miséria, aquela desgraça que está dentro da gente, mas era assim como se fosse realmente um oco muito grande. E completando 17 anos de idade, eu estava me sentindo, era esse o sentimento, como se eu fosse uma velhinha que tivesse vivido muito, muito, muito, estava cansada, cansada, cansada de viver e não queria. Não queria mais continuar a viver, não via um sentido para a minha vida. Eu quero dizer para o Pipe que eu preparei um sermão, mas eu vou guardar o meu sermão, porque ele me constrangeu e eu comecei a falar então da minha experiência e eu acho que é melhor continuar e deixar o sermão, que eu preparei um sermão. Eu estava estudando até agora há pouco o sermão e pedindo: Deus, fala através de mim, me ajude a não esquecer os textos, me ajude a passear pela tua palavra para falar a esse coração. Mas eu queria dizer para vocês que quando eu conto a minha história, parece mentira que eu fui uma pessoa que não tinha coragem de olhar para os olhos das pessoas, que não tinha coragem de encarar, que não acreditava que um dia seria amada por alguém. Eu achava que não tinha realmente razão de existir. E naquele dia, quando eu preparei o meu suicídio, eu tive naquela luta, quando eu disse: eu vou amanhecer e vou tomar todos aqueles comprimidos, e assim eu acabo com a minha vida, eu acabo com essa história de uma vez por todas. Aquela noite toda, eu sei que foi Deus que não me deixou dormir. Eu já tinha muita dificuldade para dormir, uma insônia grave desde os 13 anos de idade. Com 14 anos, eu já tinha pensado em suicídio, tinha pensado que não valia a pena existir, e foi naquela ocasião, com 14 anos, que eu ouvi, 13 anos primeiro, quando eu pensei em suicídio, algo que dizia dentro de mim: mas Cleide, você não procurou ainda um caminho? Aos 14 anos, mais uma vez, aquela voz: procura um pouquinho mais, e sendo criada num lar evangélico, procura um pouquinho mais. Eu comecei aquela procura e fui um pouquinho para o meio dos jovens católicos e logo, logo me decepcionei, porque parecia, eu sentia aqui dentro do meu ser que aquele vazio que eu tinha dentro de mim, eles tinham também. Precisava ser preenchido também. Eu vi isso com os meus olhos. De alguma maneira eu consegui enxergar isso. Depois de passear por tudo, então cheguei a esse dia que eu achei: agora eu já procurei. Já procurei e não há jeito. Não há jeito mais para mim. Naquela noite, então, eu sei que Deus não me deixou dormir, porque algo falava dentro do, eu digo, meu coração, ao mesmo tempo é minha cabeça, né? A gente às vezes não sabe separar, não sabe definir, mas algo dizia assim: Cleide, entrega para Jesus. E eu rebatia com aquela voz: mas o quê? Jesus não deu jeito na minha casa? Jesus não deu jeito na vida da minha mãe? Jesus não deu jeito na vida do meu pai? Entrega para Jesus, entrega para Deus. E outra voz dizia: acaba com tudo. E vocês sabem que voz é essa. Acaba com tudo. Eu me lembro que dias antes eu tinha estado na casa de um tio e naquele dia eu bebi bastante vinho, fiquei bêbada naquele dia. E como era muito forte a minha intenção de suicídio, eu pensava: eu preciso saber se a reencarnação existe, porque se a reencarnação não existir, eu vou para o inferno. E aquele era um lar evangélico e eu saía perguntando assim, Terezinha, Wanda, Vilma, se você morrer, para onde é que você vai? E eu me lembro que alguém dizia, eu não sei, a minha irmã disse, eu vou para Cristo, e eu sarcasticamente, depois daquela resposta dela, eu vou para Cristo, eu disse assim, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Mas eu acreditava na reencarnação. Mas naquele momento bêbada, quando eu comecei a ouvir aquelas respostas e ouvi da minha irmã, eu vou para Cristo, eu pensei, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Voltando àquela noite, meus queridos, o Senhor me trouxe, já depois de muita luta mental entre o Senhor, que eu acredito que estava falando comigo, já querendo salvar a minha vida, e Satanás, que queria realmente tirar a minha vida, eu que li a Bíblia durante toda a minha infância, gostava de ler a Bíblia, eu perguntava assim, mas como, diante da voz do Senhor, entrega para Cristo, como que eu vou entregar para Cristo? Eu não acredito mais na Bíblia. Como que eu vou acreditar agora nesse evangelho simples que eu recebi quando era criança, que eu não vi fazer muito efeito em muita gente? Como é que eu vou acreditar? E depois de toda essa cultura religiosa que eu adquiri e tantas interrogações e tantas respostas novas, tantas respostas diferentes que eu desconhecia, mas que meu intelecto se agradava delas, como é que eu vou entregar, agora simplesmente entregar para Cristo? E uma voz trouxe a palavra de Deus que eu havia decorado quando era criança. Olha o valor daqueles que trabalham com crianças, daqueles que ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Eu ouvi nitidamente quando eu fiz essa pergunta, como que eu vou simplesmente crer em Cristo agora? Eu ouvi a palavra de Deus dizendo assim, se você não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Imediatamente, é como se algo tivesse clareado a minha mente, chegado ao meu coração, e eu entendi, sem ter alguém perto de mim que me explicasse, que naquele momento eu tinha que simplesmente me tornar como uma criança, intelectualmente, no meu coração. Quando eu era criança, eu li a palavra e eu não tinha aquele monte de perguntas, e eu não tinha aquelas barreiras com a Bíblia Sagrada, e eu não tinha lido ficção científica, e era tão simples pensar em Jesus, o Salvador, alguém que morreu por mim numa cruz, embora eu não tivesse realmente passado por uma experiência de conversão, era para eu me tornar agora, me despir daqueles conhecimentos que estavam, na verdade, me matando de uma vez por todas, porque nada acrescentaram dentro de mim, o vazio era imenso, era terrível, é como se eu fosse uma casca que precisava agora só ser quebrada e morrer e acabar tudo. Se você não se tornar como uma criança. E naquele momento, quando eu ouvi aquela voz, se você não se tornar como uma criança, eu tenho que receber como uma criancinha, sem perguntas, sem complicações, receber esse evangelho que eu não quis, esse evangelho que eu rejeitei, esse evangelho que sofisticaram de alguma forma nos livros, que macularam de alguma forma nesses livros todos. Eu morava nessa ocasião bem pertinho do seminário teológico, hoje é Faculdade Teológica Batista. Naquela época, minha irmã estudava no colégio, né, no seminário Batista, e ela tinha uma conselheira, uma senhora de quem ela falava muito e cedinho, muito cedo, eu saí de casa. Os portões do seminário estavam começando a abrir. E eu sentei bem à frente da porta de uma missionária. Era a missionária que a minha irmã se aconselhava com ela. E fiquei sentada por quanto tempo esperando. Mas lá dentro de mim eu tinha... Hoje eu vivo ou hoje eu morro. Hoje eu vivo ou hoje eu morro. Porque realmente eu não quero mais viver. E tinha dentro de mim, se você não se tornar como uma criança. E quando Dona Roberta chegou, nós conversamos. Mas eu, na minha timidez, na minha confusão mental, de certa forma, eu não sabia dizer para ela tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Dona Roberta disse assim, Cleide, pela primeira vez alguém disse isso, olhando nos meus olhos, isso causou um impacto muito grande na minha vida. Cleide, Deus ama você. E Deus quer que você seja feliz. Eu me lembro que aquilo causou um impacto tão grande dentro do meu coração, como se lá dentro de mim eu tivesse estremecido pela primeira vez na minha vida com essas palavras. Cleide, Deus ama você. Deus ama você. E a Dona Roberta não pregou o Evangelho para mim. Eu conheci o Evangelho. E eu vejo nisso algo assim providencial. Porque ela não falou... Cleide, você tem que fazer uma oração junto comigo para receber Jesus Cristo na sua vida. Você tem que recebê-lo no seu coração, pedindo que ele perdoe todos os seus pecados. E isso tudo é verdade. E eu sei que muitos fizeram assim, e assim aconteceu na sua vida. O Senhor Jesus Cristo veio para a sua vida. Mas ela disse, Cleide, vá para a tua casa e abra... O Salmo 91, eu penso que ela percebeu que eu estava assim muito perturbada. Abra o Salmo 91 e leia o Salmo 91, vá lendo devagar e deixe essas palavras entrarem no seu coração. Isso para hoje na sua vida vai ser um alimento. E eu fui para minha casa, abri a Bíblia no Salmo 91. Eu tinha minha Bíblia e comecei a ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E eu comecei a achar aquela linguagem tão esquisita, tão estranha. Eu não entendia nada que estava escrito lá, porque eu tinha, durante os últimos anos, lido muita coisa poética, da Seisho Noye, muita coisa oriental, que eram rezas, que eram meditações. Tinha lido bastante Allan Kardec, e eu não conseguia entender aquelas palavras, aquilo tudo soava muito estranho, mas eu tinha um desespero tão grande dentro de mim, meus queridos, que eu pensava, meu Deus, isso tem que entrar dentro do meu coração, porque hoje eu vivo ou hoje eu morro. E eu voltei a ler o Salmo 91, naquela ânsia de que aquelas palavras realmente entrassem dentro do meu coração, quase que ouvindo a Dona Roberta dizer, Cleide, deixa essas palavras entrarem dentro do seu coração, mas eu não as entendo, elas não fazem sentido para mim, não tem nada. Segundo a minha mente daquele momento, naquele tempo, não tem nada de poético que tenha a ver com esse momento da minha vida, eu não entendia. Existiam palavras estranhas para mim, áspide, e outras palavras que realmente eu tinha perdido completamente a familiaridade com a Bíblia Sagrada. Mas eu disse, eu quero ler de novo, porque hoje eu vivo, hoje eu morro. E é interessante, irmãos, que eu lia a Bíblia no Salmo 91, uma vez, duas vezes. E era como se eu estivesse fazendo um esforço. Por favor, entra aqui dentro de mim, entra aqui dentro de mim, porque eu não posso mais, eu não vou mais viver a partir de hoje. Naquela semana eu tinha escrito uma carta para minha mãe, eu tinha dito assim, mãe, eu faço 17 anos, era março do ano de 1975, eu faço 17 anos. Ore ao teu Deus por mim, porque se esse teu Deus não fizer alguma coisa para mim, a minha vida acabou. Naquela semana eu havia escrito essa carta para minha mãe. Depois de várias leituras, todas elas no Salmo 91, A janela estava aberta. Era um quarto grande que eu dividia com a minha irmã. Minha irmã já tinha saído porque ela ia se casar. Ela tinha ido embora, de volta para o interior, para a casa dos meus pais, se preparar para o casamento. E naquela janela, era como se fosse entrando uma nuvem. Não uma nuvem branca. Eu não sei explicar, mas era como se fosse entrando uma nuvem. E eu comecei a sentir uma presença de amor. De amor, de amor, amor, um amor tão grande, tão grande, tão grande. E aquilo foi inundando meu quarto e foi chegando mais perto de mim. E aquela nuvem foi me envolvendo, e eu me sentia abraçada por aquela nuvem. E era um amor infinito, era um amor muito grande, era um amor muito puro. Era algo que eu nunca tinha sentido, mas nem mesmo uma pequena fragrância daquilo na minha vida. E à medida que aquilo foi me envolvendo, eu mesma, não podendo suportar aquilo, não podendo aguentar em pé, eu fui me abaixando, me abaixando, me abaixando, me abaixando, e coloquei o meu rosto no chão. Eu estava com o meu rosto no chão e pela primeira vez eu tive uma visão, e uma visão que mostrava os meus pecados, porque eu acreditava, pecado não existe. Eu aprendi assim, pecado é uma ilusão da nossa mente, doença é uma ilusão da nossa mente, pecado é uma invenção da religião. Mas com meu rosto em terra, eu tive uma visão. E essa visão era o seguinte, eu via como lá no interior onde eu fui criada, eu via quando era criança, eu via um lugar onde minha mãe, minha tia, minha avó lavavam roupas, e aquela água ia escorrendo, entrava no meio do pomar, e nos dias que matavam frango, e nos dias que matavam os porcos, muitas vezes iam por aquele córregozinho onde a água ia descendo, e lá eles lavavam as carnes dos porcos, lá eles lavavam, tiravam aquelas coisas ruins, aquelas coisas que jogavam fora dos frangos. E aquele lugar era mal cheiroso. E eu me lembro também que quando eu passava por lá, eu tinha tanto medo que os meus pés se sujassem naquela lama, porque eu tinha muito nojo daquele lugar. E com meu rosto no chão, eu vi aquele lugar de lama suja, fedorenta, preta, e um vermezinho muito pequenininho se arrastando naquela lama. E aquele vermezinho era eu. É difícil explicar uma visão, mas eu vi aquele vermezinho era eu. E pela primeira vez na minha vida eu tive a sensação, o peso de pecado. Eu vi como eu era impura. Com 17 anos de idade, como minha mente tinha ficado impura. E eu vi com um peso tremendo sobre mim, um fardo de egoísmo. Eu era tão egoísta. Eu nunca havia pensado em mim como uma pessoa egoísta. Mas eu estava sendo consumida. Estava sendo algo assim que sobrecarregava sobre a minha vida, o egoísmo. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu soube o que era pecado. Só mais tarde, lendo a Bíblia, é que eu consegui enxergar expressões assim como essa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu via todos com defeito. Eu apontava todos os defeitos, principalmente da minha mãe. Eu apontava os defeitos dos pastores cristãos. Eu apontava os defeitos dos meus parentes cristãos. Eu apontava os defeitos de todos os cristãos que eu conhecia e todos de todas as religiões que eu conhecia. Eu apontava os defeitos, mas principalmente dos cristãos. E eu não sabia sobre mim mesma que eu era tão egoísta, que eu era impura, que eu era um vermezinho que estava se arrastando naquela sujeira. E eu disse assim, Deus, se é o Senhor que está aqui, se é o Senhor que está aqui, com aquela glória toda, me abraçando com aquele amor, se é o Senhor que está aqui, e se essa coisa nojenta que sou eu, lá com o rosto no chão, como um verme, se a coisa nojenta que sou eu tem algum valor para ti, por favor, venha viver em mim, porque eu não quero viver mais. Venha viver em mim, porque para mim acabou. Eu não sei mais viver. Venha viver em mim, porque eu não sei viver. E era exatamente esse sentimento que eu tenho. Eu não consigo mais viver. Eu não sei viver. A minha vida acabou e eu só posso viver se o Senhor vier viver em mim. Meus queridos, eu cheguei realmente ao fim de mim mesma. E ali chegou a vez de Deus. Ali chegou a vez de Deus. Eu realmente não sabia viver. Eu não conseguia viver. Eu fazia orações da Seishonoye para que tivesse alegria, aquela alegria infinita, vem, flui para dentro do meu coração. E nada disso acontecia. Eu me lembro que eu pensava, meu Deus, não tanto meu Deus, mas pensava, por quê? Por que que essas orações não funcionam na minha vida? Eu queria que viesse algo, algo, de fora para dentro. Porque quando eu olhava para dentro de mim e tudo aquilo que eu lia dizia que eu podia. E não é assim que a gente ouve falar, Nova Era diz que nós somos deuses. Eu posso. O Deus que está dentro de mim, saúdo o Deus que está dentro de você, não é assim? Que os deuses falsos da Índia têm ensinado? E nada. Nada, eu pensar, meu Deus, que alguma coisa venha para dentro de mim nesse dia. Quando eu disse para o Senhor, se essa coisa nojenta tem algum valor para o Senhor, vem viver dentro de mim, porque eu não quero mais viver. Meus irmãos, ele veio naquele momento viver dentro de mim, porque toda aquela sensação que eu tinha de ser abraçada por um grande amor que eu não poderia jamais medir. Aquilo, aquela sensação não ficou agora em volta de mim, mas eu tinha a sensação de que algo tremendo entrou no meu ser e realmente naquele momento a Cleide morreu e o Senhor veio viver dentro do meu coração. Era tão real, tão real, tão real, que a alegria que eu sentia, eu comecei a rir sozinha pelas ruas, eu comecei a olhar para as pessoas que passavam perto de mim, eu sorria para elas, e eu andava de ônibus em Curitiba, e quando sentava ao lado de alguém, eu falava, Deus existe, ele vive dentro de mim, ele salvou a minha vida, e começava a chorar, e fiquei mais ou menos louca. Fiquei mais ou menos louca, meus irmãos. Mas alguma coisa aconteceu muito grande. Aqueles primeiros dias era como se eu tivesse dificuldade realmente de pisar no chão. Literalmente eu ia dar um passo e sentia o impacto, porque parecia que o chão estava alto. Eu estava como se estivesse acima. Acima do limite onde todos os seres humanos estavam. Eu comecei a olhar em volta de mim uma cidade linda como Curitiba, que tem tantas flores, tanta beleza, tanta cor. E comecei a ver as flores. E eu pensava, meu Deus, eu não enxergava. Eu não enxergava as flores, eu não enxergava as crianças. Dias depois, eu fui visitar os meus pais lá no interior do Paraná. E a minha irmã Paula tinha ganho o César. E aquele bebê lindo me foi apresentado. E minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, por que é que você está chorando? E eu falei, mãe, porque eu não gostava de criança. O Senhor realmente deu um novo coração, meus irmãos. E é isso que o Senhor faz. Ele tira o nosso coração de pedra, porque eu tinha me tornado petrificada. Eu não tinha mais sentimentos, além de angústia, uma grande angústia. Tudo mais era tão vazio, era tão oco. Eu tinha realmente perdido a capacidade de olhar e ver a vida, de sorrir. De repente eu estava de novo sorrindo. E naquela semana, meus irmãos, há muito tempo atrás, eu não sei quantas pessoas que conheceram Curitiba nessa época, já faz mais de 30 anos, né? A primeira igreja batista em Curitiba ficava aqui na Visconde de Guarapuava, na esquina com a Westfalen. Não sei se... Oh! Quanto tempo atrás, não é? E eu morava na Silva Jardim, eu vim um domingo de manhã, no próximo domingo de manhã, depois desse acontecimento tremendo na minha vida, eu vim para a igreja. Um dia, eu tinha estado naquela igreja. E eu vi um coral cantando. Um coral lindo. E pela primeira vez na minha vida, porque eu fui criada no interior, pela primeira vez na minha vida, eu vi um coral de qualidade. Eu fiquei fascinada por aquele... por aquele coral. E eu me lembro que quando eu ouvi aquele coral cantando, eu pensei assim, ai, que vontade de cantar naquele coral. Dentro de mim, uma outra parte do meu ser disse assim, mas para você cantar nesse coral, você tem que ser crente. E eu nunca na minha vida vou ser crente. E eu desprezava a palavra crente. Eu desprezava a igreja, mas aquele dia eu estava na igreja. Estava cantando os hinos que eu cantava quando era criança. Com que alegria eu estava cantando aqueles hinos que eu cantava quando era criança. Até que um senhor, quando terminou o culto, ele voltou-se para mim, virou para trás e falou assim, moça, você é crente? Sou crente, sim. Moça, você é batista? Eu sou batista, sim. E ele disse assim, então você está convidada para cantar no nosso coral. Venha hoje às 15h. E era aquele coral. Irmãos, para mim foi tão tremendo, porque só Deus sabia que um dia eu tinha ouvido aquele coral cantar e tinha desejado cantar. E naquele dia que desejei cantar, eu disse, crente, eu nunca vou ser crente agora. Eu era crente. Eu era convertida, não fui eu não me converti, o Senhor me converteu a Ele. A fé vem dEle. O poder transformador para a nossa vida vem dEle, não vem de nós. Nós não temos poder de nos transformar. Nós não temos fé suficiente para alcançar. Nós somos realmente miseráveis. E a única coisa que nós precisamos diante de Deus é dizer que somos mesmo miseráveis. E temos que chegar mesmo ao final de todas as nossas forças. E nos olhar e toda a capacidade e todo o bem que você vê em você, olhando para Deus, isso não vale nada. Isso não traz a felicidade que você almeja. Isso não é capaz de preencher o vazio. E você mesmo sem ter capacidade de ter fé nele, você chegar e dizer, olha, eu estou aqui, se o Senhor existe. Se o Senhor existe. Se essa coisa que aqui está tem algum valor para o Senhor, vem viver em mim. Porque eu não suporto mais esse vazio. Quantas pessoas que estão aqui cheias de si mesmo, talvez não chegaram ao fim das suas próprias forças, dos seus próprios recursos para ser feliz. Mas eu quero dizer que uma pessoa cheia de si mesmo é a mesma coisa que cheia de nada. Cheio de si mesmo, cheio de eu, é cheio de nada. Cheio de nada. Porque só o Senhor na nossa vida é que pode realmente nos fazer de nós alguma coisa, porque Ele está em nós, porque Ele equivale a alguma coisa, porque Ele é o verdadeiro tesouro, nós somos apenas vasos de barro que Ele escolheu colocar dentro desses vasos de barro o seu tesouro, o seu perfume, a sua glória que vem através do Espírito Santo, porque naquele momento quando nós conhecemos o Senhor e dizemos, vem Senhor, porque eu não posso me salvar, porque eu preciso de Ti, eu não consigo, eu não suporto mais, vem Senhor. Ele envia para dentro do nosso ser, meus queridos, muitas vezes um ser já desgastado, Muitas vezes um ser já apodrecido, indigno de ser entregue para ele, mas ele aceita. Ele vem. E ele põe a sua glória dentro de nós. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Deus criou o homem, ele colocou no homem a sua glória. Se fosse possível vermos Adão antes de pecar, nós estaríamos olhando para um homem, para Eva, e vendo um homem que tinha consigo a glória de Deus. Porque Deus criou o homem com a sua glória. Mas ficamos todos nós descendentes de Adão, raça humana, ficamos destituídos da glória de Deus. Mas quando ele vem para dentro de nós, ele começa a restaurar aquela glória perdida. Ele vai nos transformando. Ele vai fazendo de novo dentro de nós a sua imagem, que ficou perdida, que ficou desgastada, que ficou prejudicada por causa do pecado na nossa vida, por causa da desobediência, dos tantos pecados, da nossa rebeldia em querer seguir o nosso próprio caminho. Ele quer restaurar a sua glória em nós. Ele não nos deixou, ele não nos abandonou. Ele proveu um Salvador. Ele proveu que seu Filho viesse aqui no mundo viver como homem, sentir as dores do homem, sentir as misérias do homem, sentir no seu próprio ser as tentações que eu e você sentimos. Diz a palavra de Deus que Ele, o Senhor Jesus, o nosso Redentor, em tudo Ele foi tentado, para que possa agora ternamente socorrer aqueles que são tentados. E parte do que eu queria dizer para esta igreja nesta noite é que Ele, que veio por nós, que se identificou conosco quando se tornou homem, Ele que morreu por nós, que sofreu todas as dores, que sofreu a vergonha, a humilhação da mais vil morte, Ele está ressurreto hoje. Ele levou o seu pecado e Ele torna possível, somente Ele, o Senhor Jesus, torna possível a sua reconciliação com Deus, porque nos tornamos inimigos de Deus e Ele vindo em você. Através do Espírito Santo, Ele restaura a glória dEle na sua vida. Ele restaura. Ele começa a manifestar dentro de você a beleza dEle. Ele começa a manifestar dentro de você a santidade dEle. E, meus queridos, para você que vive caindo, eu quero convidá-lo para olhar mais e mais, repetidas vezes, para o Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama para uma caminhada, mas Ele está à frente, Ele é o nosso alvo, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele sofreu todas as dores, Ele sofreu todas as tentações na sua carne, mas sem pecado. Ele venceu para que Ele possa agora estender a sua mão para você, socorrer. Olha que palavra linda, maravilhosa, socorrer eternamente. Ser sumo sacerdote misericordioso para aqueles que são tentados. Ele quer formar a imagem dEle na sua vida. Repetidas vezes, há pessoas aqui que caem, que pecam, que se frustram, que choram, que sentem nojo de si mesmas, que pensam, meu Deus, por quê? E eu queria dizer, em primeiro lugar, se alguém, talvez até pensando, eu sou um cristão, mas ainda não teve essa experiência do novo nascimento, de receber o Senhor Jesus e, consequentemente, ter o seu Espírito vivendo na sua vida, talvez seja esse o seu caso. E hoje você pode fazer isso. Receber, mesmo que a sua fé seja muito pequenininha. A palavra de Deus fala de uma fé tão pequenininha como um grão de mostarda. Mas a fé é um dom de Deus. E se você disser, mas eu não creio o suficiente para que ele venha na minha vida. Faça como aquele homem que diz, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. E venha para Jesus com as suas dores, com os seus pecados, com a sua vida, como ela está. Alguns, ainda no auge da sua força, a maioria talvez, no auge das suas forças, no auge da beleza da sua juventude, mas não espere. Não espere que o diabo tire esse vigor, essa beleza. O pecado maltrata, ele traz prazer, mas ele cobra um preço alto, ele maltrata, ele torna o ser humano feio. Ele tira tudo de belo que nós podemos ainda pensar em ver na criatura humana, o diabo, Satanás, o pecado, a lama onde nós nos metemos vai tirando. Então talvez seja o caso de alguém aqui até pensar, eu tenho pecado tantas e tantas, repetidas e repetidas vezes, porque ainda não tive um encontro real com o Senhor. Você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso ao chegar na sua casa. Vá lá no cantinho seu, aquele cantinho que você mais gosta, e diga para ele, Senhor, eu quero te experimentar. Eu quero te experimentar. Mas há muitas pessoas que já tiveram, que já experimentaram a graça do Senhor. Já experimentaram, mas não têm tido vitória. A palavra de Deus nos exorta a olhar para Cristo. Correr a corrida cristã, isso é viver a vida cristã com perseverança, sempre, sempre, olhando para Cristo. Meus queridos, como é importante essa expressão, olhando para Cristo. No dia em que talvez, eu não sei se é esse o costume do Pipe, você veio aqui à frente dizendo, pastor, eu quero receber Jesus Cristo como Salvador da minha vida, muito provavelmente você estava reconhecendo, só Ele pode me salvar. Só Ele pode me transformar. Só Ele me pode livrar dessa situação que eu me encontro agora. Só Ele pode me dar uma saída. Mas você vai vivendo e, de repente, você, o velho você, o velho eu, está vivendo. E o eu não vive vida cristã. Você não consegue viver vida cristã. O eu não vive vida cristã, meus irmãos. Então, aquele momento de entrega, aquele momento de submissão, ele deve ser um constante na nossa vida. Um constante. Ele vive a vida cristã através de você. É você dizer, Senhor, eu não consigo mesmo. Eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo me controlar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo. Mas o Senhor em você. Então, à medida que você for caminhando na sua carreira cristã, vá olhando para o Senhor. E quero dizer, irmãos, porque eu sei que muitas pessoas confundem local de reunião como o local onde Deus está. Eu tenho certeza que não são muitos os que pensam isso, mas o local onde Deus está e onde você deve falar e onde você deve vivenciar que Ele está junto de você, que você o quer, que você depende dEle, é cada dia. Quando amanhece, quando você vai para o trabalho, quando você senta para almoçar, quando você vai para o seu banho, quando você encontra com a sua namorada, quando você está diante da televisão, qualquer lugar, qualquer dia, qualquer instante, é lugar de vivência com Deus e é lugar de adoração. Muitas vezes nós vivemos como se Ele pudesse ficar fora da nossa vida. Como se Ele pudesse ficar agora num canto enquanto eu vou viver a minha vida. Mas Ele quer viver a sua vida em nós, agrada a Ele viver a sua vida através de nós. E eu quero dizer, meus irmãos, que essa insistência de alguns em querer viver eu a vida, eu, o seu eu, e tantas e frequentes vezes você está querendo agradar a você mesmo e fazer a sua vontade, acaba trazendo para você, e eu sei disso, uma profunda frustração. E muitos que estão aqui talvez tenham sido realmente iluminados pelo Senhor, experimentaram a alegria do Senhor, a paz do Senhor dentro do seu coração, mas hoje vivem em tristeza, hoje vivem em derrota e até perguntando o que está acontecendo comigo. Eu quero dizer que se você realmente foi sincero, e se há dentro de você um testemunho, algo que diga, e é o Espírito Santo que faz isso, que você realmente se tornou filho de Deus, você continua sendo filho amado de Deus. Você pode estar entristecendo o Espírito Santo que habita dentro de você. Entristecendo. Mas Ele não deixa. Ele não deixa você. Porque aquele que é nascido do Espírito tem o Espírito Santo dentro de si. A palavra de Deus diz que ele vence o mundo. Mas se ele não olha com frequência para o seu Senhor, para o seu Salvador, se ele não tem essa consciência de que a cada momento, irmãos, quando você sai pela rua, talvez no meio de um monte de gente você pense assim, ninguém está me vendo. Mas Deus, o Espírito, ainda que entristecido, ele está junto com você. E ele não quer que você viva essa frustração. Sabe? Às vezes o cristão fica parecendo com um carro patinando no barro. Vocês já viram isso? É? Fica patinando em cima do barro, não sai do lugar e ainda espirra barro para todos os lados. Né? Muitos estão assim. Muitos estão assim. O Senhor quer dar de volta para você a alegria da salvação. Alegria da presença dEle. Alegria de ser um instrumento dEle para trazer outras pessoas. Alegria de ser um cristão liberto. Porque quanto mais você conhecê-lo, mais chance você tem de se livrar das amarras que estão na sua vida. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quanto mais dEle você conhecer, na palavra, na intimidade com Ele, mais alegria você terá. A vida cristã vale a pena. A vida cristã vale a pena. E ainda, meus irmãos, que nós, isso faria parte da minha pregação, que nós passemos por provações, ainda que nós passemos por perseguições, ainda que sejamos como aqueles que vivem lá no mundo muçulmano, que perdem a família, às vezes perdem até a própria vida por amor a Jesus. Eu quero dizer que ainda para esses, a alegria é indizível. A alegria é imensurável, porque nada, nada, nada se compara à presença de Jesus na sua plenitude vivendo dentro da nossa vida. Nada que você experimenta por aí, na sua intimidade, no seu quarto, talvez, ou lá fora, com quem quer que seja. Nada, nada. Busque ao Senhor. Busque um retorno. Volte para o Senhor. Coloque o seu rosto no chão e diga, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode por mim. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão fitos em Ti. O Senhor sabe. O Senhor pode. E Ele não deixou de te amar. Ele continua te amando. Nesses anos todos, o Senhor tem me curado. Tem curado de muitas feridas. Tem curado de rejeição. Tem curado de complexo de inferioridade. E a alegria que o Senhor tem me dado não é apenas o fato dele estar me curando, porque ele está nos curando e vai estar nos curando até aquele dia quando nós vamos vê-lo face a face, mas a alegria de já estar usando a nossa vida para abençoar outras pessoas. Ele vai voltar muito em breve. Muito em breve. Nós não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Acerte a sua vida com ele e esteja entre os outros cristãos no mundo que estão dizendo: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vamos dizer juntos? Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Eu os amo hoje. Eu posso olhar para o rosto de vocês e, com o amor de Jesus Cristo, eu que tinha vergonha de olhar para o rosto das pessoas, eu não podia imaginar que um dia eu tivesse que pegar um microfone e falar. Eu estou olhando rostos tão lindos. Eu tenho percebido algumas pessoas tristes, mas eu quero dizer que o Senhor ama você, que o Senhor te ama. Eu acho que eu era a pessoa mais miserável que havia neste mundo. O Senhor me amou. E o Senhor está fazendo de mim alguém para a honra e glória do seu nome. E ele quer fazer de você. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor em muitos rostos hoje aqui. E essa glória vai crescer de dia em dia, à medida que você prosseguir olhando para ele. A glória dele vai se refletir para o seu rosto. Aleluia. Deus os abençoe. Pastor Pipe. Quando a Cleide falou assim, que está vendo rostos bonitos aqui em todos os lugares, né? O Thiago olhou para mim e falou assim: menos você. Está me devendo essa pedra, safado. O que a gente pôde presenciar hoje à noite assim, na vida da Cleide, é a palavra encarnada, né? Nós temos um Deus que se fez carne, que nos deixou um legado da sua presença por meio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em nós, literalmente, esse livro se torna carne nas nossas vidas, né? Nós somos essas cartas lidas pelo mundo. O mundo, ele olha para mim, para você, ele só tem um jeito de ver Deus, muitas vezes. É por meio de mim, por meio de você. Dentro de tudo isso que a Cleide tratou nessa noite, através do seu testemunho e fazendo uso de textos e palavras que a gente está habituado, né, a ler, a ouvir durante tanto tempo na nossa vida. Mas quando a Bíblia nos chama de novas criaturas, isso não é uma ficção, né? Isso não é uma coisa que não se transforma em carne na nossa vida. A Bíblia diz isso, né? Portanto, nós somos novas criaturas. Né? Gálatas 2:20 diz que, portanto, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, eu quero glorificar a Deus por isso. Glorificar a Deus pela vida, pela tua vida, Cleide. Né? E por esse testemunho, pela esperança, porque talvez você tenha entrado aqui neste lugar hoje e seja uma dessas pessoas que está desesperançoso, né, diante da vida. Diante da vida, talvez você esteja tanto tempo dentro do Evangelho e esteja desesperançoso para com tudo e para com todos. Que Deus ministre na sua vida, em nome de Jesus. Que você carregue esse testemunho vivo, né, de que isso é uma coisa real, viva, que é capaz mesmo. É capaz. Eu não entendo. Quando alguns abandonam a fé, eu tenho uma convicção absoluta na minha vida com relação a isso. Tenho uma convicção absoluta de que aqueles que deixaram nunca foram. Essa é uma convicção absoluta que eu tenho dentro da minha fé, dentro da minha teologia, Eu não creio que você perde aquilo que você nunca teve, né? Aliás, eu creio exatamente isso, que você perde aquilo que você nunca teve, né? Uma vez que você experimentou o Cristo na sua vida, quantas vezes o quis chutar o balde, né? Quis desistir de tudo, quis dizer, não vale a pena. Mas esse Deus que está em nós, insistentemente nos amando, sempre nos traz de volta. Sempre nos traz de volta. Quantas vezes eu chorei no lado da minha cama dizendo assim, acabou. Nunca mais na minha vida eu terei ministério. Nunca mais na minha vida eu terei um ministério. Nunca mais. E Deus restaurou a minha vida. Me trouxe de volta. Talvez você não seja uma pessoa que esteja diante de um suicídio, mas talvez você seja um cara que esteja longe do teu chamado, do teu ministério, né? E veio aqui nessa noite dessa forma. Eu quero orar por vocês. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Deus, eu quero te louvar. Porque por meio do testemunho, Deus, de alguém que foi impactado pela tua vida, pela tua realidade, pela tua pessoa, pela tua intervenção histórica nela, Senhor, nossas vidas também, Senhor, nessa noite foram impactadas por esse testemunho. Nós podemos ver, Senhor Jesus, e crer que nós não estamos tratando, Senhor Jesus, de uma utopia, de uma ficção, de uma historinha, Senhor. Nós estamos, de fato, Deus, deparados, Senhor, de frente com algo que é poderoso e que transforma mesmo, Deus, a nossa história, que é o Senhor em nós. A nossa relação, Deus, é com alguém pessoal. O Deus em quem nós cremos, que é o Senhor. É de fato algo real, pessoal, relacional. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está em nós. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado mesmo. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Antes de dispensar vocês, domingo passado nós fizemos um recolhimento de ofertas, porque nós estamos querendo comprar um data show, né? E domingo passado nós recolhemos R$80 de ofertas e alguém, logo na segunda-feira ou na terça, não me recordo, ofertou R$300 para a gente, né, para comprar esse data show. Então a gente já está com a metade praticamente do dinheiro para comprar ele. E eu queria mais uma vez essa noite fazer esse desafio para vocês, né, para que a gente possa recolher umas ofertas agora e encaminhar isso na direção para que a gente possa comprar um data show e, sei lá, né, deixar uma carinha mais moderna nessa favela, no nome de Jesus, né? Mas, antes de você colocar a mão no seu bolso para ofertar, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus venha realmente colocar no seu coração aquilo que está no coração dele, segundo a medida da graça que ele te der nessa noite. Amém? Charlie, pega para mim aquela caixa e deixa aqui na frente. Quero orar por você. Deus, hoje nós temos, dentro disso que a Cleide falou, Senhor, nós muitas vezes só pensamos em nós mesmos. Tudo na nossa vida, Deus, se encaminha para nós. A gente faz parte de uma geração mesquinha, de uma geração, Deus, que gasta dinheiro em chicletes, cinemas, em Coca-Cola, em tanta porcaria, Deus, nesse mundo. E quando se trata de investir, Deus, algo no teu reino, nosso coração não é, Deus, de alguma forma confrontado, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia nessa noite de nossas vidas, Senhor, e nós queremos trazer, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor já tem nos abençoado de uma maneira tão poderosa e majestosa, Deus, como a gente é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Mesmo que a Cleide, Senhor, não tivesse ganho mais nada no resto da existência dela nesse mundo, Senhor. A Tua presença na vida dela, Deus, é o maior tesouro que ela pôde ter recebido. Assim é com nós, Senhor. Assim é com a gente, Senhor. Às vezes, Deus, nós queremos tantas bênçãos, Deus, que a gente deixa de ser grato por simplesmente ser um vaso da Tua presença, Senhor. A maior bênção que nós já recebemos em vida é ter a graça de ter Te conhecido, Senhor Jesus, de caminhar contigo todos os dias. Por isso, Deus, o que vier é lucro. O que vier é lucro. Nós queremos caminhar, Deus, na maturidade, Deus, de poder falar como Paulo disse, Senhor. Aprendi a estar contente com todas as coisas, em tudo. Aprendi o segredo da vida, que é estar contente em todo o tempo. Na fartura, na escassez, quando estou vestido, quando estou nu, mas o mais precioso de tudo, que onde nós estivermos, o Senhor está conosco. Por isso, Deus, eu quero pedir que o Senhor venha trazer a Tua bênção, Senhor, também, sobre as finanças das pessoas que vão dispor o seu coração nessa noite para investir no Teu reino, Senhor. Isso não é para nós mesmos, Deus, mas é para o Teu reino, Deus. Para que a igreja seja edificada, para que a igreja, Deus, possa ter mais uma ferramenta de anúncio do Teu Evangelho, Senhor. Por isso, venha abençoar, venha multiplicar, Deus, e que isso não venha de alguma forma, Deus, faltar nas nossas mesas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode sair do seu lugar e venha aqui, pode trazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém. Cadê? Não tem trilha sonora aí? Vamos, Lucas. Põe aí um death metal aí para alegrar o coração. Ixi, demorou. Amém. Vamos ficar de pé? Pode. Vamos ficar de pé então, todo mundo? Vocês já estão de pé, eu estou meio cego. Quero que você pegue o seu irmão que está ao seu lado. Eu quero que você ore por ele em nome de Jesus. Ore pela vida dele, ore pela semana dele, abençoe ele. Profetiza na vida dele, fale que tua semana seja uma bênção, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus restaure aquilo que está quebrado, em nome de Jesus. Que Deus se manifeste na sua vida durante toda essa semana, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Deus, por esse tempo de edificação e crescimento e graça, Deus, de louvor e adoração, de toda a multiforme, Deus, manifestação da tua graça na nossa vida nesse tempo que estivemos aqui juntos, Senhor. Nós nos reunimos neste lugar para te louvar e te adorar, Deus, e agora nós estamos saindo deste lugar, Deus, para testemunhar, para permanecer sendo, Deus, testemunhas do Teu poder, daquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, em nome de Jesus, Senhor. O nosso culto não acaba agora, Deus. O nosso culto permanece acontecendo, Deus, desses portões para fora, Deus, através do nosso testemunho, Deus, através da nossa boca, através do nosso comportamento, Deus, em casa, na rua, no trabalho, na escola, Deus. Que a gente permaneça, Deus, caminhando sempre, Deus, em busca da estatura do varão perfeito, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, meus irmãos. Deus os abençoe. Vão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor os abençoe. Amém.